que temos no baile, baile. Ela sabe instigar, veio tirar de maldade, tontinha que sabe provocar. É a melhor que temos no baile. Ela sabe instigar, veio tirar de maldade, tontinha que sabe provocar. Toda gostosa, é perigosa, maravilhosa. E ainda perde a linha quando vê o Denis tocar. Toda, toda, toda, se querendo, dançando como ninguém. Lá vem, mexendo, voando, cantando. Uou, lá vem, toda, se querendo, dançando como ninguém. Lá vem, mexendo, voando, cantando. Pensou em baterias? Pensou em baterias X-Stranger? Baterias X-Stranger, a melhor pelo menor preço.